imagino que eu possa afinal nos meus sonhos sonhar com você e o teu corpo afagar. A saudade me faz delirar, teu perfume ainda sinto no ar, os teus lábios no espelho guardei, tua boca beijei. Abra a porta que eu vou me entregar, te abraçar e inteira me dar. Essa chama que arde sem fim, eu preciso apagar. Me apareça nos bares que for, por amor, sem amor, por favor. Os meus olhos te querem olhar pra mostrar minha dor. Se é loucura assim te querer, me ensine como te esquecer. Vem pra mim com amor, sem amor, seja lá como for. Seja lá como for.